utilizado no Campo Vista 4208. 4208, completo LF, chame turno no noite, Trispão 6, bom dia. 26, obrigado, até já. Torre Salvador, muito bom dia, azul 4208. Azul 4208, muito bom dia, tô no visual, check trem, livre pouso na 10, o vento é de 110 graus com 9 nós. Afirmo, baixo da base. Certo. Covita de leste, autorizado até a interseção, reporta para ingresso na 7. Salvador, muito bom dia. É o TAN 3179, pronto. TAN 3179, muito bom dia. Visual com tráfego na final? Visual. Após o pouso do mesmo, a linha mantém pista 10. Sim, após o pouso, a linha mantém. Tip 5345, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista no 0. Ponto de espera torre 118, decimal meia dúzia. O ajuste no 0, no 2, com bolsa. Via Juliette Alfa, Condolados 86, 345, bom dia, 1092. Como Salvador, eu tenho 1903, estacionado, comunicado. Fênix 1903, ciente, confirme pessoas a bordo? Meia dúzia. Meia dúzia a bordo, táxi autorizado, reforça um ponto de espera da hotel para o cruzamento, Fênix 1903, o ajuste no 012. Para cruzamento, 1-2, a estrada 0-2. Fênix 1-3, um ponto de espera da hotel, transfere a torre em 1-8, decimal meia dúzia para o cruzamento e decolagem, Fênix 1-3. Ponto de espera da hotel, chama a torre para cruzamento, Fênix 1-3, 18-3. Visual, aqui a princípio tá tranquilo, só tem nuvens de até 1500 mais ou menos, mas aparentemente visual, no contato visual que eu tenho daqui. Colado. Oceané 6225, identifique, chegada é bom, favor na Pro de Alagoinhas, descendo para 4000 pés, ajuste 1013 padrão. Você está com o seu critério, não precisa manter a speed não, tá? Mas o senhor não vai poder voar zona porque é o 4 na aproximação. Ah, é a aeronave que está à sua retaguarda, porém, está separada a 25 milhas, é centro. Tire pro 8, tá certo. Ok, 6200, chame torre no noite, nesse momento, um bom dia. Noite, meia, muito grato, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Oxané, 6200. 6200, continua a aproximação, aguardando pista livre, bom dia. Aguardando pista livre, 6200. 079, decolar os 48, 119-8, controle. 19-8, bom dia. Bom dia. Oceané 6200, tem livre pouso na 10, o vento é de 120 graus com 8 nós. Livre pouso na 10, Oceané 6200. 050 na proa de TAP. 050 na proa de TAP. 922. Juliette Bravo Delta, bom dia. Confirma o local de sobrevoo. Eu matei a porta. Gente, um minutinho para a cópia, por gentileza, Juliette Bravo Delta. Então, só confirmando se é de circuito de tráfego na 1 ou 7, confirma? Gente, um minutinho, cópia, por gentileza. Quatro, pode descer via? Pode descer via para 2000 pés, 1003 é o ajuste, livre LS X-ray, 1434. Para 2000 via, livre LS igual 1434. Cópia. Autorizado Salvador Salvador, circuito de tráfego na pista 10. O controle em 119.8, a torre em 118.62 e aciona 0172 no transponder, o Juliette Bravo Delta. Gente, Juliette Bravo Delta para acionamento táxi de decolagem, chame a torre em 118.62, o ajuste no 0 no 3, bom voo. 3. Oceané 6200, no solo 51, livre à direita 1219. Livre à direita 219, Oceané 6200, grato. Cruzou a pista, prossegue na Alfa, o Fênix 1-3. Afirmativo, me chamando no ponto de espera, pronto. 1-3, chama lá. Tribo 5345, vento é de 120 graus com 7 nós, tem livre decolagem na 10. Decolagem, 345. Oceané 6200, bom dia, teste via Alfa, a critério Juliette ou Índia para o 04. Alfa, Juliette ou Índia para o 04, 6200. Ok, tome destino da linha do litoral e prossiga pelo corredor Oxã. Positivo, vai para o litoral. 434, atente helicóptero, passando agora duna, destino litoral, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Ciente, grato, voo no 434. A Vitor Gillette tem livre decolagem da 17, o vento é de 1110 graus com 612 nós. Após a decolagem, curva à esquerda, vai cruzar no ponto médio da 1028. Tribo 5345, decolou 53-119-8, controle. 19-8, 5345. 500 pés, em foto, passando fora da barra. Controle Salvador, 35345, perfil da EL, passa 1900. 5345, contato radar, SPOL 280, saída da EL, autorizado direto Leda. Direto Leda, 5345. Aguardando o ponto de espera, Fênix 03. Liberal, só confirmando se é de corredor forte até 2.0 milhas. Papa Romeo, Índia November Alfa, autorizado Salvador, Salvador, corredor forte até 2.0 milhas, decolagem da 1.7, curva esquerda, controle em 1.9, decimal 8, a torre em 1.8, decimal 6, dúzia, e aciona 0.1.3.3 no transponder. Da 1.0.2.8, livre. Bom dia, curva esquerda, reporta no ponto médio da 2.8.8.2. Planejamento correto, pátio 402 a bordo, transfere a torre em 1.8, decimal 6, dúzia para o acionamento, táxi e decolagem, um ajuste no 0 no 3, bom voo, Índia November Alfa. Planejamento do tempo, aguarda a autorização para prosseguir. Peço 1.013, livre X-Ray, 1.922. Bateco Delta, tem nível de decolagem da 1.7, venta de 1.20 graus, com 1.29. A gente está no visual, aguardando a transferência, Julie. Aguarda a transferência, Alfa, Romeo, Juliette. Olha, Mike, Juliette, Romeo está no través do Pituaçu. Ok, Mike, Juliette, Romeo, chame torre, 1 na noite, esse palmeio, bom dia. 18.6, bom dia, até a próxima. Ok. Torre Salvador, o Mike Juliette Romeu tá passando o passe do Pituaçu. Delta fora do solo. Ah, Alfa Vitor Juliette, controle 119.8. Controle 119.8, Alfa Vitor Juliette. O Mike Eco Delta decolou agora aos 5.7, mantenha a minha escuta, reporte quando visual com o Mike Juliette Romeu. Sim, reportará visual com o Juliette Romeu, Delta. Mike Juliette Romeu na escuta? Na escuta, senhora. Reporte quando visual com o Mike Eco Delta, por gentileza, reportando o farol de Itapuã. Atento ao mesmo. Positivo, tá visual com uma aeronave aqui, ainda não sei se é o Mike Eco Delta. O Mike Eco Delta é um helicóptero que decolou da 17, que está prosseguindo para Manati. É, em ascensão a 1.000 pés, tá ok? Positivo, já tá visual. Mantendo separação com o mesmo, reportando o farol de Itapuã. Positivo. Oi, Salvador, voo, no 434 final, baixar travado. No 434 tem livre pouso na 10 e venta de 1.10 graus com 8 nós. Ciente, livre pouso se fizer igual 434, pista seca? Pista seca. Certo. De November Alfa, livre acionar, chama pro táxi. Colo Salvador, voo 1607, com informação, livro 360 para Guarulhos. Mano, foi o voo no 607, chamando Guarulhos 360. Ah, firma. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perwhisky 50. Decola da 10, curva direita no perfil da saída da El, Leda após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 1-19, decimal 8 e aciona 5051 no transponder. Autorizado 360 para Guarulhos, via Amplitude 50, decola da 10 com curva à direita, da El Leda após direto Bidev. Controle 199, decimal 8, aciona 5051, o gol 1607. Protejamento correto, estamos pronto para o inspecionamento na remota 13, gol 1607. Chama quando pronto, 1607. Mike Eco Delta, mil pés direto para ti, reporte 20ª milha. Marcando QRD para Roma. Sim. Do táxi, tá ok? Mas é impossível tanto da 1-7 quanto da 1-0 no momento, comandante, que eu tenho aproximações e decolagens. No 434, no solo 00, livre direito no 21, decimal 9. 434, sim. Equipe 5345, chame centro Recife em 13325, alterno 251. 3325, 251, 5345. Salvador, um bom dia, Oceano 6312, passando 170 para 170. Bom dia, 6312, identifique, chegada mar e desça ao 050, tome todo de Itapê. 0012 Itapê, Oceano 6312. Oceano 6225, reduza para 1709, aguarde o último vetor para o localizador. Reduzindo, 1070, aguardando o último vetor, 6225. Alô, Salvador, muito bom dia, gol 1434, está no solo. Gol 1434, bom dia, táxi via Alfa, reportando seu táxi foi Juliette para ingresso. 922, torre, 1-8-6, bom dia. 8-6, bom dia. 6225, vou na Prodiduna, intercepta, livre LS, desce para 2000 pés. Na Prodiduna, interceptando em LS, Oxané 6225. Gente, Max Juliette é meu, no solo controlado é o 02. Bom dia. Salvador, gol 922, bom dia, vai passar sempre essa baixada na mata. Continua a aproximação, aguardando pista livre. Em aproximação, aguardando pista livre. Fênix 1-3, decolou 02, 119-8, controle. Controle 19-8, 1-3. Controle Salvador, é o Fênix 1-3. Fênix 1-3, Salvador, prossiga. Decolado de Salvador, para 4 horas, missão de patrulha, é o Fênix 1-3, iniciando curva direita para interceptar 175. Ok, livre a interceptação da 175, vai subir direto para 055? Afirmativo. Autorizado. Começo Bravo, passando aqui para sul. Começo Bravo, 12 na noite, décima meia, bom dia. Dia, 8 e meia. Torre Papa Romeu, Começo Bravo. Romeu, fica bravo, reporta farol de Itapuã. Itapuã, bravo. Juliette para o ingresso, gol 1434. Gol 1434, ingresso Juliette para 07. 07, 1434. 4000, tá? 3663. 3663, desça pra 2000, livre LS X-Ray. Ajuste 1013 permanece. 2000, livre LS X-Ray, 1013, tá? 3663. O Chiné 6225 estabilizado, visual pra pista. Afirmativo, visual, estabilizado ele. Ok, chame 12 no noite, decimal meio, tenha um bom dia. 26. Torre Salvador é o Oxané, 6225. 6225, reporta o marcador, está. Para ver se der, 6225. Confirma suas intenções de voo, cabeceiro no site? Negativo, senhor, vai para o site 3. É autorizado então cruzar o eixo da 1735? É porta quando no através do eixo da 35, por gentileza, para prosseguir para o site 3. Vai tomar o eixo 35, Branco Bravo. Voo no 922, no solo 05, livra direita, 121, decimal 9. 129, Branco Direita. Voo 922. Paulo Salvador, cordial. Bom dia, gol 1922, quebrou. Gol 1922, bom dia, táxi Alfa Juliette, posição 62. Alfa Juliette, 62, gol 1922. Delta, 20 milhas fora, frequência livre, até a volta. E que Eco Delta copiou? Está 20 milhas fora, frequência livre, até a volta. Prosseguindo para pouso, em emergência, e o pouso dela está previsto para daqui a uns 15 minutos. É, solicito que só aguarde, por favor. Eu entendo que o senhor queira fazer toque arremetida, mas pra gente também aqui é complicado, tá ok? Afirmativo. Você pode chamar o solo, por gentileza, e fazer essa solicitação? 7219? Por favor. Quase no través de Conde aí, 2 milhas. Vou na proa de Pelô, reporte para a descida. Afirmativo, PROD Pelô, reportará a descida 5217. Afirmativo, bravo. Falo, informo que o vento é de 090 graus com 9. Nossa. Bravo. Despegue inicialmente. O controle em 119.8, a torre em 118 meia dúzia e aciona 0172, permanece transponder, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, ciente? Agora transfere a torre em 198 decimal meia dúzia para o táxi de decolagem. Bom voo, Juliette Bravo Delta. 3663, muito bom dia, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Agora a pista livre está 3663. Linha 07 na remota no 3, autorizado, chame o táxi. Autorizado. Com 6027. 6225 no solo 08, livre à direita 121 decimal 9. 219, bom dia, senhor. Salvador, bom dia, Chanel 6225 livrou, passa sua escuta. Oxané 6225, bom dia, táxi Alfa Índia, posição 01, pátio principal. Ok, Alfa Índia, posição 01, Oxané 62, obrigado. Passou e travou, estabilizou, tá 3663, primeiro ponto. O Vitor Índio Juliette, bom dia, Cailuro Lourenço, 1-10, decolagem da 1-7, curva direita, corredor axé, controle em 1-9, decimal 8, a torre em 1-8, decimal meia dúzia, e aciona o padrão 0-1-60. Descending flight level 80, information Kilo, request high speed descent. Okay, speed at your discretion, descend 4,000 feet. Fly Duna position, American 980, squawk idea. Okay, direct Duna position, American 980, obrigado. Azul 4208, informação Kilo, confere, Recife 370, minutinho para a cópia, por gentileza, prepare a PUCA, transição Aracaju. Na escuta. Azul 4208, pronto, cópia. Prossiga pro 08. Autorizado Recife, nível 370, via Peruísque 58. Decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Aracaju. Controle em 1-9, decimal 8, e aciona 5-1-2-7 no transponder. Autorizado Recife, nível 370, decola 1-0, com curva esquerda na PUCA, Aracaju, e Peruísque 58. Controle 19-8, aciona 5-1-2-7. Te informaria quando pronto para puxa acionamento na posição 8, azul 4208. Ciente, azul 4208. Na 07, bom dia, prossiga. Mantenha, me escuta e aguarda, guardião 07. Bravo Delta aguarda. Índia November Alpha tem livre decolagem da 1-7, venta de 1-20 graus com 8 nós. Após decolagem, curva à esquerda e cruza o ponto médio da 1-028. Da 3663 no solo 1-2, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Direita 1-2-1-9, TAN 3663. Juliette Bravo Delta, após a rolagem do Índia November Alpha, Lima tem 1-7. Solo Gol 607, o passo após 4 horas, estou falando que é o planejamento do próximo país. Volo 607, táxi autorizado via Juliette Alpha até o ponto de espera pista no 0. O ponto de espera torre 1-8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, bom voo. Autorizado 10-10 Alfa, vamos lá, 2-6, 6-6.